Jorge Jesus suspenso por 11 dias. Terminou a campanha portuguesa na Turquia. Saiba quais os resultados que Portugal conseguiu. E ainda, o corte de relações do Vitória de Guimarães com o Sporting Clube de Braga. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionando-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Boa noite. O Vitória de Guimarães cortou hoje oficialmente relações com o Sporting Clube de Braga. Tudo começou a quando da polémica instalada à conta da distribuição dos bilhetes para o derby da próxima segunda-feira, que oporá Sporting de Braga à Vitória de Guimarães, a contar para a 26ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Futebol. A equipa do Sporting de Braga não distribuiu os 1.750 bilhetes que, supostamente, teria acordado com o Vitória de Guimarães. Ao invés disso, o Sporting de Braga distribuiu apenas 1.500 bilhetes, todos eles com um preço unitário de 22€, enquanto que para os adeptos da equipa do Braga, a entrada é gratuita e estes têm ainda a hipótese de levar acompanhantes. O comunicado foi publicado no site de Vitória de Guimarães e foi, inclusive, assinado pelo presidente do clube guimarães, Emílio Macedo. São 4 pontos os que dão conta da intenção do Vitória de Guimarães cortar relações totalmente com o Sporting de Braga, até que, citando o comunicado, o presidente do Sporting de Braga se retrate publicamente. Pode ler-se ainda neste comunicado, no tópico número 3, o chorrilho de asneiras, aivado de calunas e infâmias, presente no comunicado emitido por aquele clube, não é compatível com a nossa forma de estar nem de pensar. Recordemos que, já na próxima segunda-feira, Braga e Vitória de Guimarães vão defrontar-se, a contar para a 26ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Futebol. E haverão 1.500 adeptos a marcar presença no AXA, nessa mesma segunda-feira. Jorge Jesus não vai poder sentar-se no banco do Benfica durante 11 dias, pelo menos em jogos a contar para a Liga. Tudo isto acontece depois de o processo que envolvia Jorge Jesus e a sua alegada tentativa de agressão a Luís Alberto, jogador do Nacional, ter sido concluído. A juntar aos 11 dias de suspensão do treinador do Benfica, ser-lhe-á ainda aplicada uma multa de 7.500€ ao treinador encarnado. Assim, Jorge Jesus não se irá sentar no banco nos jogos que o Benfica vai realizar contra a Naval 1º de Maio e o Sport Clube Beira-Mar, jogos a contar para a 26ª e 27ª jornadas do Campeonato Nacional da 1ª Divisão em Futebol. Há que lembrar que esta pena não se aplica, como é claro, aos jogos nas competições internacionais, como é o da próxima quinta-feira. Acabou a participação portuguesa no desporto adaptado nos Mundiais de IBSA em Antália, na Turquia. A prova, que engloba as categorias T11 e T12, deficientes visuais totais ou parciais, ou se preferir cegos e ambliopes, Portugal acabou hoje a sua participação. Arrecadou, ao longo destes 5 dias, 6 medalhas. Recordemos os títulos. O português Nuno Alves foi o mais bem-sucedido, conquistando 2 ouros. Uma nos 5 mil metros, a primeira na segunda-feira, e a segunda nos 1.500 metros, terça-feira. Nos 400 metros, Luís Gonçalves conseguiu também 1 ouro para Portugal. E nos 200 metros, Portugal chegou a ter 2 portugueses. A prata foi para Luís Gonçalves, o bronze foi para Firmino Batista. Portugal conseguiu ainda uma outra medalha, a de 4 por 100. O grupo da equipa portuguesa ficou no segundo lugar, conseguindo assim mais uma prata para Portugal. Rodolfo Alves, Firmino Batista, Luís Gonçalves e Gabriel Potra foram os 4 elementos da equipa portuguesa que acabou então na prata nos 100 metros. Acaba assim a participação portuguesa com 6 medalhas. Menos uma do que em São Paulo, em 2016, mas mais ouro do que da última vez que o desporto adaptado português marcou presença nos exteriores. Presentes teve a Federação de Atletismo para os Deficientes Visuais. Uma seleção, ou um país, que saiu muito bem representado, com mais do que um ouro por mais do que um atleta e em mais do que uma categoria. Na Serra, certamente que não se irá esquecer tão cedo o nome de Diego Navarro, o jogador do Sporting da Covilhã, que foi hoje suspenso pela Comissão Disciplinar da Liga por 2 anos e meio. Tudo aconteceu depois de, em outubro de 2010, um controlo antidoping ter dado positivo ao jogador do Sporting da Covilhã. Ao covilhanense foi feito um outro teste, mais recentemente, fora da competição, mas o teste voltou a dar positivo. Sinal de que Diego Navarro consumia mesmo substâncias proibidas deliberadamente. Sem sequer contestar, a Comissão Disciplinar da Liga de Clubes puniu o jogador com 2 anos e meio de suspensão. O castigo tem efeito imediato e Diego Navarro já não joga neste fim de semana. Há 2 semanas, e porque na passada semana não houve desporto de antena, trouxemos-lhe um hino. Foi na altura o hino do Sport Clube Beira-Mar. Faz ideia de qual é que será esta semana? Teve várias designações, mas apenas uma foi oficial. Desde sempre foi assim. Futebol Clube Tircense. Um clube que acabou por cativar depressa a sua gente e, aliás, ainda hoje, um clube da terra. E mesmo quando esteve na primeira divisão, o Futebol Clube Tircense não se nacionalizou. Foi sempre um clube da terra. Talvez por isso tenha acabado por descer de divisão e, apesar de já ter andado pelos campeonatos nacionais da primeira divisão, também já andou pelos distritais. Hoje, o Futebol Clube Tircense é um clube que está a lutar para regressar aos campeonatos nacionais de futebol, neste caso à Liga de Honra, ou mais concretamente falando, ao futebol profissional. Atualmente é segundo classificado na Zona Norte da 2ª Divisão B, tendo apenas à sua frente o Clube de Futebol União da Madeira, por acaso outro primo divisionário em outros tempos. Na década de 90, o Tircense teve a sua maior projeção. Aliás, Marcelo e Paradão, quem não se lembra destes 2 jogadores que acabaram depois por jogar pelo Sporting do Benfica. Aliás, há um jogo memorável numa competição de Taça de Portugal em que o Tircense fica pelo caminho precisamente quando os seus ex-jogadores, a jogar pelo clube encarnado da Luz, fazem 1-0 no prolongamento, deitando por terra a equipa de Santo Tirso. Pois é precisamente o hino do Futebol Clube Tircense o que hoje vamos escutar. Um hino retirado de uma fita magnética e tratado não por nós, mas por terceiros. Foi assim que nos chegou e desde já apresentamos as nossas desculpas porque a qualidade de som não é de todo a ideal. Ainda assim, são perfeitamente perceptíveis as palavras ditas nesta cantiga, neste bonito hino do Futebol Clube Tircense. Oh, E assim chegamos ao final de mais um Desporto Antena. Eu volto na próxima segunda-feira às 8 da noite. Fique bem, bom fim de semana e até lá.